Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Você gosta quando eu jogo, faço te parar no céu. Quando eu sento e rebolo, velo five dance crawl. Minha mãe não tinha talco, na minha bunda passou mel. Se quiser ficar comigo, vai me levar pro motel. Oh baby, excuse me, hoje meu destino é dentro da jacuzzi. Quero gelo de coco, um copo de Grey Goose. Tô de frente pro mar, dei descanso pra minha Uzi. Só nós dois, nada mais interessa. Devagarinho, não precisa ter pressa. Hoje nada me estressa, desliguei meu celular. Eu sei que você quer confessa, já ganhei no seu olhar. Me chama que eu vou te dar um chá. Só pra relaxar, pra te aliviar. Não vai esquecer e tu vai gostar. Na Nath MC que tu vai chapar. Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. O que tu quer, baby? Sequência de vapo. Pode deixar comigo, fica lindo no papo. É só Pussy Prime, minha Prime Gang. Nós maceta mesmo e vocês se rende. Sou bandida, não nego. Vem comigo, meu nego. Sabe que amor é cego. E eu só quero sossego. Vai, que muito me gusta sarrar na cara do pai. Sei que você gosta do jeito que a gente faz. Vai, me pede mais, vai. Me pede mais, vai. Me pede mais, vai, vai, vai, vai. Que muito me gusta sarrar na cara do pai. Sei que você gosta do jeito que a gente faz. Vai, me pede mais, vai. Me pede mais, vai. Me pede mais, vai, vai, vai. Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Em cima de mim você bola um back e me falou que vai me chupar. Clima tá quente, nego, prende o black. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Então deixa rolar. De hoje tu não esquece, então deixa rolar. Então deixa rolar. De hoje tu não esquece, então deixa rolar.